adeus, pelo menos pra ficar. Como saudade, como saudade. Olha bem nos olhos meus, já não tem como chorar. Tanta maldade, tanta maldade. Deus, pelo menos pra ficar. Como saudade, como saudade. Olha bem nos olhos meus, já não tem como chorar. Tanta maldade, tanta maldade. Eu queria tanto ficasse mais um pouco aqui, mais um pouco aqui, mais um pouco aqui. Gostaria muito que você dissesse: não vou mais partir, não vou mais partir, não vou mais partir. Eu quero viver. Com você, eu quero mostrar a felicidade escondida e dizer, quero te amar, quero te amar, então fica. Quero te amar, quero te amar, então fica. Eu quero viver.